ordem 48245, ajuste 1019. Comandante, 3259, pushback de funcionamento. Função 4, autorizado, pushback de funcionamento, 3259. Pela 6311 da 8, estabilizado, final 10310. Pela 6311, completo sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. 395, 6311 da 8. Romeu Alfa na Engimar, acionamento por conta e risco, chame pronto decolagem. Hotel Júlia Serra, tempestura de turbulência do Boeing, autorizado decolação no 7, vento 190 graus, 129. Oceano 6311, avistado, QNH 1019, informa Alfa Serra 65, decolando da pista auxiliar. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Tá, escuta, caneta, 6311. Autorizado pouso pista no 0, vento 090 graus, 129. Autorizado, 6311, confirma o vento, gentileza? 090 graus, 129. Hotel Juliette Serra, decolada 19, controle 120, decimal 8. 1208, Hotel Juliette Serra. Vai com o meu alvo, prossiga. Volta fora do solo, não há tráfego conhecido a reportar, o vento na aeronave 090 graus, 10 nós. Pelo condições visuais, 1010, direto plataforma. Ajuste 1019, Salvador. Tem 1010, direto plataforma, 1019, chama na zona de Guarabira afastada para o direto certo. Decola pista no zero, primeira curva direita da El, Leda, Mótiva, controle de Salvador, 120-8, transponder 5541. Autorizado para Guarulhos 640, via peso 190, a pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, 1208 é o controle, e o transponder 5541, não está 3663. Colégio mais correto, sempre pronto. Formará pronto. Decola a parte da intersecção papal, o vento 100 graus com 10 nós. O meu alfa aguarda autorização de pouso. Yes. Decola inicialmente com a Pro Sul e agora autorização para cruzar o campo, ok? M3 no 1, no solo as 2-2, libera a direita via Fox 1-2-1-2-1-1. 2-1-1, 6-1-1. Arizona. Eu, Mike Romeu, observando o helicóptero da coluna à frente para o pátio da aeroespaço autorizado. Vai direto para o pátio ou prossegue para a capoeira? Pátio. Ok, apartando controlado. Vento no aeródromo 1, 9, 0 graus com 12 nós. Mike Romeu. Romeu. Alfa, Juliette, para o 2, 6, 3, 9. Eu estou mantendo a minha escuta. Cruzando o litoral, no meio do meu mil pé. Autoriza cruzamento? Escuta. Afirmo. Reporta eixo de decolagem livre, aguardando transferência ao controle. November Oscar Romeu. Reportará o eixo de decolagem da 1-0, November Oscar Romeu. Cruzamento do eixo da 190 é o November Oscar Romeu. Gente, November Oscar Romeu, só no visual, agora transferência. Guardando transferência. 2 Salvador, 138-59-190, pronto. 138-59 autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter, não 1-0, 138-59. Gente, passaram as 2-4. Bom dia. Acho que é o Romeu, acionando o transponder 0121, transfere o controle 120, do sinal 80. Nós acionamos 0126, troca para 0121? Afirma. Cara para 0121, November Rocha Romeu. Pode transferir o controle 120, do sinal 80, November Rocha Romeu, estou regresso. Regresso. Controle helicóptero papapá no número do meu. Papa, November Oscar Romeu, prossiga. Decolado da 1-7, vertical de buraquinho, mantendo mil pés, corredor forte. Vai prosseguir mais ou menos até 20 milhas e retornar para Salvador. Gente, November Oscar Romeu, sob condições visuais, número 10, seu ajuste no 019, reporte na 20ª para o controle de Salvador. Reportará na 20ª, November Oscar Romeu. Romeu, Mike, Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, autorizado, voo local no 1000 pés, decola pista no 7, primeira curva esquerda, corredor forte, controle Salvador no 208, transponder 0175. Oscar Papa Alfa, corredor forte, controle esquerda. Você fala com o piloto? Confio em parte, pelo menos. 2859, decolador 27, chamo controle 120, décima 80. 2080, bom dia. Maria. Bom dia, 38, chegou 9 da TAM. 3859, contato radar na decolagem, subo para nível 360, direto a lento. 360, direto. Elefa. Elefa. Pra que ele vai para o meu, acho que para o bom dia. A critério, passa para iniciar o táxi. Juliette Serra, tem frequência livre da presente, reporte ao regresso com ele. A Papa Charlie Serra Bravo, controle Salvador, acione identificação, ajuste em Salvador no 019, voando túnel da presente. Desça para 3 mil pés, condições de manter high speed da presente para o sequenciamento número 1. Passa para o pushback da presente. Entrega para o Itachi, a metade. Autorizado, chamada Itachi, visão 3663. Serra, Charlie Brown. Contato radar, 5 milhas sudoeste do VR Salvador, até nível 170, é presente voando Mário para interceptar a chegada Mário. 3590, reporte para a descida. Itap. Itap, grato. 590 para ajustar-se ao sequenciamento. Quantos são de efetuar descida agora? Afirma, sir, para que é 4.010. 4.010 para o Itap, limite de restante de altitude e laterais de carro. Excelente, limite de restante de altitude para 4.000, desejo que atingir uma zona de Itap, está tratado, comandante. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1184, formação Índia, descendo para 1170. Voo 1184, controle Salvador, acione identificação, desce para o nível 050, ajuste 1019, voo de TAP está presente. Porta na Fatal, ajuste no 019. Bom dia. Bom, Xané 6250, o controle Salvador, aciona identificação, desce para o nível 070, ajuste 10018, voando ITAP em redução 250 nós, número 5 no sequenciamento. Foi ITAP, 2509. Autorizado, táxi via Fátima, telefone 010, torre 118, com ajuste 1098, na 3663. 409, número 3, no sequenciamento. 240, voo 94. 3859, chame sempre o Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Alterna 288, bom dia. Tiver. 7, decola pistão no 0, primeira curva esquerda, sai da Fuca, Jamo, controle Salvador 1208, transponde 5552. Haveria possibilidade de coordenar o nível 150, 90, a gente não vai conseguir alcançar, não. 150, sim. Modifica a saída para Conde. Ok, permanece então os outros dados? Por enquanto, sim, até coordenar. Ok, então autorizado 150 pela movimento 700, decolando no 10 com o vestido no meio da Conde. O transporte 5552, o azul 2790. Correto, mantém disputa para o outro nível. Azul 710 autorizado, nível 150 para Caju. Ok, então 150, vou 573, decolando da 10, curva esquerda, saída Conde. O controle de saída 1208, transpondo 5552, o azul 2710. Então, meu, acho que o paparal foi decolado às 37, autorizado cruzamento do campo. Mantendo a escuta, aguardando transferência. Repassando a vertical de buraquinho. Quem contará na vertical de buraquinho? Acho que o paparal. Salvador, bom dia, Santa 3663, ponte 0, próximo. Gente, seguinte, mantenha o ponto de espera, tá 3663. Mantendo o ponto de espera 3663. Controle Salvador, acione identificação, desça para 4010, ajuste no 018, livre das restrições de altitude e velocidade em carta. Após pelo, reassume navegação e cumpre via. A estar. Negativo. Voa apelo, após pelo, desce via. Completa a chegada a ponte. Gol 1621. Autorizado, 120 graus com 12 nós. Para informação, a esquerda do eixo de decolagem, uma bucha, está afastando para o nordeste, não irá interferir. Vou ficar de buraquinho, Oscar para Paralfa. Tente, Oscar para Paralfa, transfere o controle 120-280. Fique atento ao tráfego do sentido contrário, a bucha também. Está prosseguindo agora para Salvador, a 193. Gente, vamos manter 500 pés? O Oscar Paparalfa transfere 120-8, Oscar Paparalfa. Gente, November Oscar Romeu, aguarde transferência para a Torre Salvador, mantenha-se a 1.010, como tráfego posição de 12 horas, 8 milhas, mantendo 510 Alfa 109 Augusto. Reporte interceptando a prova de da rodoviária de Seattle. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar Paparalfa. Papa Romeu Oscar Paparalfa, prossiga. Decolado Salvador, mantendo corredor Fox, ciente da aeronave, sentido contrário. Já avisou com a mesma? Negativo. Gente, sob condições visuais, que as pés ajuste 10-18 em Salvador. Reporte visual com a aeronave anteriormente formada, Oscar Paparalfa. Reportará, Oscar Paparalfa. Controle Salvador, bom dia, 3663, cruzando 1800 na Gael, pode falar. 3663, contato radar na decolagem, subutário nível 340, direto Leda. Lembra 340, voando Leda, 3663. Oscar Paparalfa, aeronave agora, posição de 11 horas, 3.5 milhas, mantendo 700 pés, um Alfa 19 Sierra, reporte visual. Visual, senhor. Visual, Oscar Paparalfa. Grato. Confirmei a última aeronave modular para o controle de Salvador. Bom dia, voo 648, informação 1. Voo 648, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste o 018, chegada a mais. 050, ajuste 22, mantém o perfil, voo no 648. Sierra Charlie Bravo, chame o Salvador 118, decimal 95. É 095, obrigado, boa. Boa. Ajuda 590, livre LS, desça para 2000 pés, ajuste no 018, reporte estabilizado. 1018, desce para 2000 pés, reportar estabilizado 2590. 1184, desça para 3000 pés, ajuste no 018, complete redução 200 nós, número 4 no sequenciamento. 3.220, gol 1.94. Desça, ciente, 250, desça para 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000 pés, no 0862, 50, estabilizado? Apenas o lock ainda, senhor. Gente, repete aproximação, champanhe 198, decimal 95, em redução, aeronave que precede na aproximação, meia dúzia de milhas à frente, 120, 9 ground speed, quase em pouso, um Charlie Lima, 620. Gente, reduzindo para a mínima, senhor. 2590, gratuito. Boa. Gol 1184, inicie redução 1809. Estamos a 260 já. Gente, grata, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, livre inércia, posto estabilizado. Tráfego que o procede na aproximação, posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, 155 nós de ground speed na final do ILS 1.172. Relaxou. Oxenol 6250, desça para 2.000 pés, livre inércia, X-Ray, posto estabilizado, número 4 na aproximação. 7 para 2.000 pés, ajustado 18, qual a velocidade que o senhor quer? Está 9 milhas à frente do tráfego que o precede na aproximação, não será necessária a redução ainda. Ok, mantém 2509, 6250. Mantém 2209, o Oxenê 6250. 2209. Parece que é Romeu, não escuta? Romeu Zulu, Golf Sierra, controle Salvador. Zulu, Golf Sierra, está em espaço aéreo Golf. Sem frequência livre está presente para alta coordenação. Nenhum tráfego de conhecimento do controle Salvador a reportar. Reporte no através de Veracruz via corredores de Salvador. Qual parte do Sierra Cerebral? Eu estabilizado, estou com um tráfego a 5 milhas na frente, avistando. Gente, complete aproximação, champanhe 1-8, decimal 95 em redução. Vai lá, ativo. Oscar Paparalfa, no vertical de Interlagos para o regresso. Gente, Oscar Paparalfa, ingresso no corredor Interlagos, reporte e rota para. Reportará a rotatória óbita para parar o carro. O Sierra Sierra Bravo, vou contornar o pátio principal. Fique atento ao pessoal trabalhando no setor sul do pátio. Normalmente tem um balizador para as aeronaves passarem por ali. Fique atento a uma pessoa. Ah, pelo menos estaremos atentos ao contornar o pátio. Chanel 250. Siga. Inicie redução para aproximação. Tráfego que precede na aproximação. Posição de 1 hora, 5.2 milhas a pé. Reduzindo, 6250. Claro. De 663, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Alterno 33, decimal 95. 251-3395, deu um bom dia, tá? 3663. Tendo 500 pés. Gente, mantendo 10 pés, circulando o viado. Obrigado. 7.6250, complete aproximação, champanhe 1-8, decimal 95. Tráfego que precede na aproximação, 1-3-0, mais de Black Speed. 7 reduzido, 6250. O Xené 6250 está no ILS, bom dia. O Xené 6250, ciente número 2 para o pouso, aguardando autorização. Continue a aproximação, ajuste no 08. Ok, Salvador, no Alto Salvador, autorização de pouso 6250. Oscar Paparalfa, chame 13 Salvador em 118 decimal 95, Oscar Paparalfa. 118 95, Oscar Paparalfa. VRF, chama 121 decimal 1. Direita é 121 no fundo, o 2590, obrigado. O 4. Ador, Papa Romeo, Oscar Paparalfa. Que frequência que modula a torre, hein, Salvador? 118 decimal 95 foi orientado a chamar em Tuna, gol 1184. Relativo. 184, na escuta da torre. Derrota 4. Tudo autorizado, 1-0-0 graus com 2 minutos, gol 1184. 1184. Papa Romeo, Oscar Paparalfa, prossiga com a proa da vertical do Ceasa, mantendo 510, informo o tráfego que a gente espera no local, mantendo no meu pé, também um Augusta, fique atento ao mesmo. Cliente, Oscar Paparalfa. Volume 621, desça para 2 mil pés, ajuste 1018, livre ele a 8, toma 0, reporte estabilizado. 2018, pontarei igual 621. Mótica, controle Salvador, 1208, transponder 5542. É 0 da Olinda Mótica, pelo ganho da Coda, 10 curva direita, derrota 1208, o controle 5542, transponder 5542. Chame 31 correto, rota no turbo 10, chame pronto. É 3 do mundo. A Lula 590, agora a remota 3 Romeu. É 3 Romeu, 1-0-0. 60 ao 0-5-0. 1-6-4-8, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-8. Depois sequenciamento, mantenha presente pro seu limite ao custo do localizador. Mantenha presente pro 040, limitado do localizador 3028, 6-4-8. Alfa Juliette 4-1-4. Alfa Juliette 0-4-1-1-8-4. Chat, Charlie Bravo, autorizado a cruzar a cabeceira 17, com 17, prossiga até o parte do aeroporto. Boa 050, reporte estabilizado. Direita 050, reportaremos estabilizado. E elétrico 164. Autorização da 17. Está em agilizado para seguir até a cabeceira? Afirmativo, podemos fazer a proposta para a cabeceira, agilizar. Ok, está autorizado, aguardando a autorização de pouso. Acho que eu estou fazendo a resposta. Romeu, Wolf e Vitor, reporta na Papá. O November Oscar Romeu pede informação, estou com tráfego de descendo agora numa longa final da 10, que é 10 milhas, mantendo velocidade de 210 metros. 10, agilizando, com a indicada de 130, November Oscar Romeu, para a cabeceira 197. Xené 62, 50 no sala 52, liberou 121 décima 1. Cliente, 1-2-1-1-1. Desça para 2 mil pés, livre LS, aposta estabilizada. 2 mil livre LS, no 648, reportaremos estabilizado. 2-1? Gol no 621, torre, prossiga. Formação. Gente, continue aguardando a autorização de pouso. 2-1. Papa Mike Romeo Alfa, para a localidade do Camaçari, é isso? 1-7, ventuno no 0 graus, 1-2 nós. Alfa Romeo. 17, condutor Salvador 1208, aciona 0135. Qual é o B? 5. Gente, vai encaminhar o patrulhamento de táxi 12, 0895. Gillette, Bravo Delta, prossiga. Utilizado no 648 e a 10X-Ray. 0, 0, 0, 0, 0, 12, 9. Livre pouso na 10, voo na 6, 2, 1. Gillette, Bravo Delta, até Papa, autorizado. O Oscar Papara Alfa, tem quatro vezes pousar, está errado na 17, sem interferir o contrato na 10. Gente, prossegui para o final da 17, eu vou dando autorização. Oscar Papara Alfa. Oscar Papara Alfa. Nós vamos ver Oscar Romeu no solo 5-4. Taxi até antes da Papa, ok? Aguardando ingresso na mesma. Subido 30 para o Zé 17, Quebec, Mike Lima, na Lima mantém a posição, chamou no 21, décima 1. Novidade para seguir a retaguarda do Romeu Golf Victor. Torre, bom dia, no 648, 3020 Serra, visual estabilizado. 100, voo no 648, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste na 09. 28, aguarda a autorização 648. Oscar, Papara Alfa, na final da 17. 100, aguarda a autorização de pouso, Oscar Alfa. Oscar, Papara Alfa. Voa no 621, no sala 56, libera direito, no 21, decimal 1, no Z Fox. Beijão ou não? Turma, não parece que o meu, está acionando a frequência livre. Voa no 621, não faço autorizado, Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Meia dúzia. Acione 3.0145 para aproximação em Salvador. Reporte... através de... do Parque do Pituaçu, na proa do farol de Itaponta. O meu curso está autorizado cruzar a parte principal até o parte 3. Fique atento ao pessoal trabalhando aí no parte principal. Sempre tem um... sinalizador aí. Delta retaguarda do Romeu Golf Victor, fique atento à obra. Bravo Delta autorizada, Aracaju 090, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída ponte, controle de Salvador, chama 208, acena 0263. Correto, sem tronco. Vamos 2710 para puxa, vem mantém a posição que o Dr. Juliette e Alfa. Você não copiou o solo? Negativo, prossiga. E a Alfa mantém a posição entre o Dr. Juliette. Alfa, antes da Juliette, bom, 621. Confirme que chama o cópia. Voo 2065, Juliette, Guarulhos. 2065, Guarulhos, autorizado. 360, 3610. Recola a pista 10, primeira curva direita, saída da El, Lueda, Mótiva. Controle Salvador, 1208, transcendo, 5555. 3604, recola da 10, curva direita, na Dael, Lueda, Mótiva. 208, controle, adiciona, 5555, 3065. 3065, atendimento correto, em pronto. Câmara. Quem me chamou? Uma acendendo nível, frisado, petrolina, de cola no zero, primeira curva esquerda na bomba, controle Salvador 208, transfondo 5564. Transponder é 5564. O Juliette vai virar o ingresso da parte 3? No 621, ingresso, portão 621. 621. Alvo 16488, bom dia. Azul 2710, autorizado para o Chivex Chimitar. Demora o azul 2710. Bono 648, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5642. Salvador Azul, 2780, nível 190, informação de leste. Adiciono identificação, vem na proa de mar e desça para o nível 050, ajuste no 018. Proa de mar, Azul, 2780. Juliette Serra, chame todo o Salvador em 118, decimal 95. Todo o Salvador, até Juliette Serra, torre, prossiga. Gente, na presença do Turidoro, cruzar sinal da 10, a porta girando para 317, com 3 checados. Eu vou passar, eu vou passar. posição de 9 horas, a 2.600 pés, um Romeu Vitor 1-0. Posição é a 9. Tudo 065 autorizado, se me dá. Posição para cá, 2.780 para descer. 2.780, voando na proa de Duna, agora, desça para 3.000 pés. Duna 3.018. 0-9-5-0-0-9. Obrigado, trabalho. Salve de auto e paracionamento? Livre, chame táxi. Inicialmente a 2.000 pés, para não interferir com o tráfego 1.500 pés. Reporte no Través Paris para o controle de Salvador e, quando possível, decida um no meio que ativar. Tango Eco, Papá November, voo local, um no meu pé? Meu, grato. Algum tipo de equipamento, pessoas a bordo? Candeias no 075, nos corredores. Inicialmente o corredor é Shenton. Gente, é Papa Novembro, mantém escuta. Prova Delta, prossegue a retaguarda do TRD Azul, autopartição 00, quando lá torre no 1895, quer negar no 08. Autorizado em alinhar e manter. Seguro, prepara coral. O 27. Para o TAC, 1-2-0-6-1-3-5, a bordo, 4 horas e 20, Galeão. 1-3-5, 4 e 20, Galeão. Autorizado até através do portão 6 dúzias. Chame para prosseguir, o 2-0-6-5. Até através do 6 dúzias, o portão 6. Mantenha a posição através do 62 e aguarde para o seguido, 2065. Aguarda, Charlie Papa Controle. Condições de separar um no meu pé e voar direto rotatório? Decolada 09, chama o controle, Após, acende coordenação com controle para o aerolevantamento 075. Controle Salvador 208, transponder 5547. Estacionamento Taxi Torre 1985. Azul 2770, cópia. Aqui Romeu Alfa, Torre Salvador, prossiga. Porto Seguro 180, Golf 677. Decola pista 10, primeira curva direita, saída Coral. Controle Salvador 1208, transponder 5572. Para 10, curva direita, saída Coral, 1208, controle de Salvador e 5572, o transponder para o 2770. Confirmação nível. 180. Correto, sempre pronto. Ah, o meu Golf Victor até o ponto de espera da 10 autorizada, retaguarda para o da Golf. Para 2.000 pés, livre LS-8, estoma 0, reporte estabilizado. 2.000, livre LS, estoma estabilizado, está titular. Olha, papai, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1.195. Charlie Papá, bom dia, prossiga para a final da 17, aguardando autorização de pouso, ajuste 10 no 18. Para a final, vai dar uma autorização, este Charlie Papá. Foi, 8-6-3-1-1, pode ser no 0-4. Autorizado a alinhar e manter esse pista no 0. Gente, é passando a papá, o ajuste no 08. Nave Delta decolado 1-3, chama o controle 120, decimal 80. Foi 1-2-0-8-0, Bravo Delta, obrigado. Por isso que Charlie Papá confirma o pátio, pode ser bom? Bata, agada, bata. Ok, gente. Diesel 090, direto Conde. Positivo, direto Conde, Bravo Delta. Alfa, Ponte Sierra da Tapá, para decolagem com o programa de autorização. Gente, mantenha a Papá aguardando autorização. Estou com dois tráficos de final da 17, aguardo. Prossiga. Só para confirmar, será que não tem nenhuma aeronave no pátio da geral com transponder acionado? Eu recebo a minha briga aqui e já vinha recebendo na hora do pouso, aqui é quase uma hora atrás. Sim, para mim não indica nada no radar não, ok? Whiskey Charlie Papá, autorizado pouso, cabeceirão no 7, vento 1,00 graus, 2 nós. Charlie Papá, cabeceirão no 7, Whiskey Charlie Papá. Serra Champs 2, Salvador, em 118, decimal 95. 1895, Zulu Golf Serra. Decolagem autorizada, 1,00 graus, 2 nós. Decolagem autorizada, pista 08639. Torre, bom dia, de Papa Romeu, Zulu Golf Serra. Zulu Golf Serra, autorizado final da 97, aguarda autorização de pouso. Final da 97, aguardando autorização, Golf Serra. Zero meia cinco, ele mantém, bicho no zero. Ali mantendo zero, vou dois zero meia. Ele papá, seu salve foi a Zinomeia, libera a próxima esquerda via Quebec. Mantenha, realiza o backtrack na Quebec e mantenha o ponto de espera aguardando o reingresso na pista na sede para o taxi até a bata. Afirma. Na 6311, eu decolado 216, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado. 6319. Aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 1895, começando. Fechado. Gol 094, desça para 2010, ajuste no 018, livre LS, reporte estabilizado. Gol 094. 2000, reporte estabilizado, no 094. Controle Salvador. Bom dia, 6319, o Chanel passando agora 2.200. O Chanel 6311, contato radar, subiu nível 360, direto Leda. Direto Leda 360, o Chanel 6311.